Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalhou comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Soloplastia de Johnny Cortez, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando do norte ao sul, do leste ao oeste, né? Brasil inteiro ligado com a gente, ou nas emissoras locais, ou direto na internet, pelas parabólicas. Hoje não tem jeito de você fugir de mim, não. Onde você estiver, eu tô. Rio do Brasil, qualquer lugar, qualquer país do mundo, né? É a tecnologia trabalhando para unir pessoas. É isso que a gente procura fazer aqui. Na discoteca do Cleitão, vou trazer o cantor Nil Júnior. A Faculdade da Música vai trazer o grande mestre, o grande ídolo da juventude brasileira, Raul Seixas. A frase irretocável de Nildo Omar Dantas. A oração de hoje, a minha amiga Márcia Ferreira vai trazer o Salmo 103, Hino à Bondade de Deus. A dica de hoje: chega na hora de acender o fogo da churrasqueira para fazer o churrasco, é o sufoco, né? Aí cada um tem uma tática, eu vou te ensinar uma hoje que não falha. É a coisa mais fácil do mundo. Você só precisa de uma garrafa de jornal ou de um fósforo ou um isqueiro, viu? Facinho demais da conta, eu vou te ensinar, tá bom? No Cantinho do Rei, vou trazer uma gravação do Roberto Carlos de 1972. E a Lorota... A Lorota é boa, é a mulher no médico. A mulher não espera explicar os termos, já vai fazer. Na trilha sonora da minha vida, uma gravação de 1969, Newton César, A Namorada que Sonhei. A sugestão do Bejar traz hoje Rick Renner. E eu começo trazendo aí Djalma e Nilcinho e César Menotti e Fabiano, Paixão Anônima. Escondida que aqui dentro desse peito tem. Você é minhas noites mal dormidas, mas não sabe que a quero bem. Você é a razão que canto triste, cada música que faço é um apelo, sem saber que este amor existe. Você é a minha dor de cotovelo. Você fala que meu disco novo sempre vai para a sua coleção. Compra dois porque um oferece para o homem do seu coração. É por isso que quando eu bravo interpreto tristeza e dor, porque é triste ter por amizade a pessoa que a gente quer por amor. Cantando com a gente, César Menotti e Fabiano. Muito obrigado, nossos amigos Djalma e Nilcinho. Amigos, vamos curtir com vocês essa paixão escondida no peito. Você é a minha noite mal dormida, e

sentimento machuca por dentro e não quer saber. Ai, ai, ai, ai, só você é o remédio pra curar essa dor que eu sinto em meu coração. Eliane de Paula e Alcimar Moreno, Seu Amor é Só Meu, vem aí um CD novo deles com arranjo do maestro Pinóquio, tá ficando uma coisa maravilhosa, viu? Breve, breve, Eliane de Paula e Alcimar Moreno, inclusive com novo nome, nós vamos mudar o nome da dupla, tá bom? Uma das mais belas canções que eu conheço, o original é do Ray Charles, aqui é uma versão, na voz de Lindomar Castilho, Doce Memória. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Adeus, vou indo embora. Eu tenho que partir. Nada mais me prende aqui. Eu vou pra não voltar. Adeus, é para sempre. Meu sonho acabou, mas guardo na memória que você nunca me amou. Aqui eu sorri, aqui eu sorri. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, uma gravação de 1981, Lindomar Castilho, Doce Memória. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Olha, quando você vier conhecer Brasília, passear ou a trabalho, eu queria recomendar para você, se você gosta de um belo de um restaurante, o Bar do Alemão. O Bar do Alemão carrega uma tradição de 111 anos. Iniciou lá em Itu, em 1902, está aqui desde maio aqui em Brasília, com grande sucesso, né? É uma gastronomia de primeira qualidade, o preço muito justo, um lugar maravilhoso, fica num cartão postal, às margens do Lago Paranoá, pertinho aqui onde mora a presidente Dilma, perto do Palácio da Alvorada, ao lado do hotel Lakeside. Vindo a Brasília, todo taxista sabe, todo mundo sabe onde fica o setor de hotéis e turismo norte, é perto do museu, facinho demais de achar o Bar do Alemão, e é fácil você me encontrar por lá, que eu tô, como dizem lá os garçons, que eu bato o ponto todo dia. Interessante que eu vou lá todo dia, só que eu não bebo, né? Não bebo não, mas como, né? Eu vou atender um pedido agora. Essa aqui é ouvinte de todos os dias. A Ângela Rosa, lá de Livramento, de Nossa Senhora, na Bahia. Ela pediu e eu vou trazer. Chico Rei, Paraná e Leonardo, Alma Transparente. De angústia e solidão. É sempre assim. A gente chega de alma transparente e joga desse limpo, como eu joguei. Mas a pessoa traz cartas na manga, blefa e ganha um jogo que não mereceu. Essa é uma música bonita, hein? Chico Rei, Paraná e Leonardo, a composição do Antônio Vitor, Alma Transparente, para Ângela Rosa, em Livramento de Nossa Senhora, bem ali na Bahia. O avô do João, Cleiton Aguiar. Lábios da cor de mel, mergulhou em minhas asas, encheu de luz o meu céu, mexeu com a minha cabeça, bagunçou meu coração. Morena linda da lua, tirou de vez o meu chão. Chegou, pulou, caiu no meu espaço, sorriu, falou, caiu no meu abraço.

Eu só queria olhar pra você dentro dos seus olhos e poder dizer: ela fala de um amor de verdade, ela diz que existe felicidade, ela diz que os olhos não mentirão, pois quem ama tem o olhar da paixão. Ela diz que até Deus se encantou, inacreditável o poder do amor. E eu só queria olhar pra você dentro dos seus olhos e poder dizer: te amo, te amo, te amo. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, apontou Rick Renner, inacreditável o poder do amor. O Flavinho divulga o Rick Renner, mas divulga também o trabalho de quem está começando. Se você está com CD e está querendo mostrar, o Flavinho tem um roteiro que ele faz de mais de 300 emissoras lá no estado de Minas Gerais. É um trabalho absolutamente necessário e que a gente não dá conta de fazer. Ninguém dá conta de fazer. Tem que ter uma pessoa por conta disso. O artista não dá conta. Precisa fazer 300 rádios, você gasta tempo demais. Agora o Flavinho ele vai pessoalmente, ele não manda pelo correio não, viu? Porque mandar pelo correio você mesmo manda, né? Se você estiver precisando de alguém para divulgar o seu trabalho, liga pra gente, 61-9981-3601, a gente passa o telefone do Flavinho para você, viu? 61-9981-3601. No próximo bloco, Newton César, Zé Henrique Gabriel e Adelson Moura. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O professor Júlio César Rezende produziu a trilha sonora da minha vida. Vamos recordar o ano de 1969. Os sessentões de hoje, eu por exemplo, estou com 63, naquela época tinha 20 e poucos anos, né? Vamos relembrar alguns fatos. No dia 20 de março de 69, era fundada a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que substituiu o Departamento de Correios e Telégrafos. No dia 4 de setembro, então o embaixador dos Estados Unidos, Charles Elbrick, era sequestrado por homens armados do Grupo Revolucionário MR-8 e da Aliança Libertadora Nacional, no Rio de Janeiro. Em 30 de outubro, tomava posse o 28º presidente do Brasil, Emílio Garrastazu Médici, em eleição indireta. Em 19 de novembro, Pelé marcava o seu 1000º gol no goleiro Andrade, no Maracanã, quando o Santos venceu o Vasco da Gama por 2-1, foi um gol de pênalti, né? Ainda nesse ano de 69, quando muitos pós-adolescentes deixaram sua terra natal para experimentar as delícias e os perigos de uma capital, Newton César eternizava o seu maior sucesso. A composição de Osmar Navarro, A Namorada que Sonhei. Recebo as flores que lhe dou, e em cada flor um beijo meu. São flores lindas que lhe dou, rosas vermelhas com amor. Amor que por você nasceu, que seja assim por toda a vida. E a Deus mais nada pedirei. Querida, mil vezes querida, deusa na terra nascida, a namorada que sonhei. No dia consagrado aos namorados, sairemos abraçados por aí a passear. Um dia no futuro, então casados, mas eternos namorados, flores lindas eu ainda vou lhe dar. Que

enrola assim, faz um canudo daquele jornal. Aí você veste a garrafa, põe a garrafa lá no meio da churrasqueira, veste o jornal na garrafa, torce a parte de lá, assim, amarra ele de um lado, cabe normalmente três dessas. Aí você vem com o carvão e coloca em volta. Você está com a garrafa, o jornal envolto na garrafa, enrolado como se fosse um rolinho, aí você coloca o carvão para o carvão prender o jornal com a garrafa. Aí você tira a garrafa e pega uns pedacinhos de papel, de jornal, e joga ali dentro. Aí você pega um fósforo, joga fogo, bota fogo ali, você, em questão assim de 30 segundos, já pegou fogo, e aí você pode cuidar de outra coisa, que já pegou. E pode ficar tranquilo, não precisa ficar abanando, não, já pegou. Aí você vai cuidar das outras coisas, você vai arrumar a carne direitinho, essas coisas, viu? Então, eu estou falando isso aqui porque eu já vi gente sofrer demais, e eu descobri isso tem muitos anos. E às vezes o carvão está até um pouco úmido, não tem importância não. Quando está úmido, você tem que dar uma abanadazinha. Mas se o carvão estiver seco, você não precisa nem abanar. Então você entendeu, você enrola, faz um rolo com jornal, veste assim na garrafa, amarra do outro lado assim, torce a pontinha do jornal, que ele amarra, faz três, né, um em cima do outro, puxa a garrafa, joga um pedacinho de papel ali dentro, joga o fogo ali, pronto, acabou. Pode cuidar de outra coisa, que já a sua brasa está prontinha para você fazer o seu churrasco. Vou te cantar, rapaz, o programa do Cleiton Guiar tá ensinando o povo até acender fogo. Tem base, não tem desse. Música do CD novo de Mato Grosso e Matias. Perdoa. Com você eu sonhei um lindo sonho de amor, e nos seus braços fui feliz demais. Seguir seus passos já não posso mais. Vou tentar te esquecer, é grande a minha dor. Despedaçado está meu coração, inevitável minha decisão. Eu não queria terminar assim, querendo ter você, você querendo a mim. Mas temos que parar pra não ficar pior pra mim. Perdoa por te magoar, amor. Perdoa por te abandonar, amor. Por te fazer chorar, por te fazer sofrer, por ter esquecer, é grande a minha dor. Despedaçado está meu coração, inevitável minha decisão. Eu não queria terminar assim, querendo ter você, você querendo a mim. Mas temos que parar pra não ficar pior pra mim. Perdoa por te magoar, amor. Perdoa por te abandonar, amor. Por te fazer chorar, por te fazer sofrer, por ter um outro alguém que eu não posso perder. Perdoa por te magoar, amor. Perdoa por te abandonar, amor. Por te fazer chorar, por te fazer sofrer. Mas pode Mato Grosso e Matias, perdoa. Eu assisti um show desses meninos, tem um mês e pouco. lá em Figueirópolis, no estado do Tocantins. Ô, Mato Grosso pra cantar, rapaz. Que timbre bonito que tem a voz dele, né? Gente boa demais da conta. Cheguei, passei lá por acaso, ele tava lá, encostei e assisti o show todinho, rapaz. Fui dormir de madrugada, porque aqueles grandes sucessos, o povo canta tudo, né? Impressionante. Entrou, saiu o Matias, velho, entrou o Matias novo lá, mas nem precisava, né? Porque a voz do Mato Grosso, ele sozinho já é uma dupla, né? Mato Grosso e Matias, e essa música aí é do CD novo deles, a música que eles estão trabalhando. No Cantinho do Rei, eu vou agora pegar uma gravação do Roberto Carlos de 1972. A Janela. Da janela ao horizonte, a liberdade de uma estrada eu posso ver. O meu pensamento voa livre em sonhos, pra longe de onde estou. Eu às vezes penso até onde essa estrada pode levar alguém. Tanta gente já se arrependeu, e eu vou pensar, eu vou pensar. Quantas vezes eu pensei sair de casa, mas eu desisti. Pois eu sei, lá fora eu não teria o que eu tenho agora aqui. Meu pai me dá conselhos, minha mãe vive falando sem saber. Problemas e que às vezes só eu posso resolver. Coisas da vida, choque de opiniões. Coisas da vida, coisas da vida. Novamente eu penso ir embora, viver a vida que eu quiser. Caminhar no mundo enfrentando qualquer coisa que vier. Penso andar sem rumo, pelas ruas, pela noite, sem pensar em casa, em satisfações a dar. Coisas da vida, choque de opiniões. Coisas da vida, coisas da vida. Penso duas vezes, me convenço que aqui é o meu lugar. Lá fora às vezes chove e é quase certo que eu vou querer voltar. A noite é sempre fria quando não se tem um teto com amor. Esse amor eu tenho, mas me esqueço às vezes de lhe dar valor. Coisas da vida, choque de opiniões. Coisas da vida, coisas da vida. We'll be right back. vida é necessário a gente procurar compreender. Coisas que aborrecem muitas vezes acontecem por amor. E esse amor eu tenho me esquecido às vezes de me dar valor. Coisas da vida. Choque de opiniões. Coisas da vida. Coisas da vida. Coisas da vida. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, uma gravação de 41 anos atrás. É brincadeira, isso aqui é ser sucesso, né? A Janela. Você já tinha terminado a Jovem Guarda, né? E ele estava dando seguimento à carreira dele. Teve uma época que ele andou meio sumido, depois ele recuperou, voltou com força total e hoje está na crista da onda de novo. É danado, né? É o nosso Frank Sinatra, sem dúvida nenhuma. Alô! Alô, nota boa de hoje, quem me mandou foi meu irmão Marcelo Aguiar, lá de Uberlândia. Diz que uma mulher foi no médico, né? Aí chegou lá, começou a fazer o exame e tal, médio daqui, médio dali e tal. O médico falou: olha, seu pulmão, seu coração, a pressão estão ótimos. Agora é o seguinte, me deixa ver essa coisinha que costuma meter as mulheres em complicações. Aí a mulher começou a tirar a roupa, o médico falou assim: não, senhora, calma, calma, pode vestir a roupa. Eu só queria que a senhora me mostrasse a língua. Mas o que ela queria mostrar também dá confusão. Dá confusão demais. Ó, se você tiver uma lorota boa dessa e quiser mandar para mim, é só você mandar para programacleitoaguiar@gmail.com ou então deixa lá no site www.radioestudiobrasil.com.br. Entra lá no contatos, deixa o recado, eles passam para mim. Eu faço questão absoluta de atender todos os recados que deixam lá, viu? Você pode pedir música, mandar recado, mandar uma colaboração sua, viu? O que você pedir, nós estamos aqui, porque o nosso objetivo é tentar agradar você de tudo quanto é jeito. A gente peleja aqui, você não conseguir fazer o quê, né? A gente peleja pra caramba, peleja, né? No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. É Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Rapaz do céu, o tempo tá passando voando, nós já estamos na última semana do mês de agosto, né? Como diz o Ticabou, já tô vendo a barba do Papai Noel chegando ali. Aniversariando hoje, o locutor Paulo Moraes, o Marco Ximenes, Fabrini Silva, Fábio Lourenço, a minha prima Maria Cecília Aguiar Tavares, lá em Minas Gerais, a Ângela Maria, nosso ouvinte lá de Itabuna, na Bahia, o Daniel Carvalho e o Jair Alves da Silva.

mãezinha a seu lado, a Deus agradeça e dê muito valor, porque essa falta da mãe é tão forte, nos enche o peito e a alma de dor. E eu, por exemplo, vivendo distante, chorei muitas vezes, pois vinham falar. Eu vim dos programas que eu participava, mamãe soluçava, meu filho cantar. Seus anos, mamãe despediu-se, porque já havia cumprido a missão. Partiu dessa terra no mês de setembro, levando consigo meu coração. Prossigo cantando, pois ela gostava, embora eu sinta infelicidade. A doce presença de Deus me acalenta, na bruma cinzenta de minha saudade. Relembrando Goiá, Mocoque Paraíso, Jardineira do Adeus. A frase retocável de hoje é de autoria do Nildomar Dantas, grande cantor e compositor. Não espere o dia do julgamento. Todos os dias você está sendo julgado. Não espere o dia do julgamento. Todos os dias você está sendo julgado. É a frase irretocável de Nildomar Dantas. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Nil Júnior. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. No início do programa eu toquei uma música do Edelson Moura e esqueci de dizer que quem pediu foi a Maria Angélica. E ela me mandou essa música que exatamente pediu, fazendo uma homenagem no dia do aniversário do Edelson, que foi, na verdade, foi há 20 dias atrás, mais ou menos, foi no dia 8. Mas o pedido dela chegou atrasado, né? Ela diz: ó, Cleide, desejo tudo de bom para ele, muitas felicidades, que Deus dê muita saúde, muitos anos de vida e que ele continue nos dando muitas alegrias pelo rádio, né? Quero aproveitar e parabenizá-lo também pelo título de cidadão honorário de Brasília, muito bem merecido. Pena que eu moro tão longe, senão com certeza estaria lá. E quero também pedir a música dele, né? Ela escuta lá pela da rádio Doce Terra, lá em Rio Doce, nas Minas Gerais, né? Maria Angélica, um beijão pra você, viu? Amanhã tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de televisão. Pra você saber como é que você faz, entre no site rbtv.com.br. Lá vai te ensinar direitinho como é que você faz pra assistir, viu? rbtv.com.br, toda terça-feira às 11 da noite, repete no domingo às 10 da noite. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Nil Júnior, Estrela do Meu Céu. Se apaixona, fica estampado na cara. Se o amor é de verdade, a distância não separa. Eu não sei se com você, mas comigo é assim. Quando tô pensando nela, ela tá pensando em mim. Estrela do meu céu, o luar da minha vida, minha joia preciosa, minha estrada colorida, meu motivo pra viver, meu amor, minha paixão. Você é a minha dona, dona do meu coração. Se apaixona, todo mundo pode ver. Se entrega de corpo e alma, perde o medo de sofrer. Quando um homem se apaixona, faz do jeito que ela quer. Todo homem fica pouco pelo amor de uma mulher. Estrela do meu